as ruas, aquelas inundas aonde os povos abaixo dos pobres se amontoam, e para os filhos das ruas, morte súbita, e para aqueles que estão aqui, só resta, aqui a vida é triste e bacana, são crianças, adolescentes, todos sem esperança, pois o fulano espalha o veneno no morro pra molecada, que gritam socorro, e vem descendo a ladeira, não se assustem, é a enxurrada, que logo vai passar, quando todos os barracos desabarem, caírem, de morro abaixo, de morro abaixo, de morro abaixo, é real, normal, manchete de jornais, desde quando eu nasci aqui, que acontece isso, estão sabendo de tudo, mas estão fingindo, o país ser lindo, cheio de pessoas, ignorantes, fingindo que estou uma boa, ficou à toa, vivendo de ilusões e nós sofremos as consequências, vivendo nas penitências, nas favelas, carente sempre querendo achar uma saída ali, arriscam a vida na beira de bandidos policiais. Eles se escondem com medo, pois estão no meio de um fogo cruzado. De um fogo cruzado. Polícia só vem em garra. Barra que bom. Nos ameaça de morte. Trabalhador que desce o fogo no penote ou terá que pagar um passaporte para sua casa. Para sua casa. Aqui só sobrevivem os mais espertos. As bocas abertas já nem se falam. Já entraram na ideia há muito tempo. Não estão querendo que tenham dó de nós. Pois. O inferno é aqui e já estamos acostumados. É só se afastar e levar a sua vida ao ser pegada. Porque aqui é real e é na ideia que se faz justiça. E aqui ninguém precisa de polícia, não. Por isso que os outros criticam. Mas famílias, mulheres, crianças, todos desiludidos, também estão nesse inferno, sim. Se apoiar em quem? Se estamos sozinhos. E esse mesmo governo de sempre entra em cadeia nacional. Nada mentira, pra dizer que agora é real. É normal, mais um morto no hospital. Sobe um morro pro arsenal, homens maus armados invadem os barracos, chutam os pobres coitados. Pois estão querendo saber a respeito do tráfico. Mas o pobre coitado que está sendo arrastado é um viciado em crack. O crack domina, vive toda a vergonha nacional. Deveriam ser normais, iguais aquelas que vivem no Morumbi. Só que fazem que se tornem diferente. Viajam pro mundo das ruas sem sair do lugar. Ficam a fungar até desmaiar. Isto não tem graça, então não embaça. Não viva de ilusão, acorda pro mundo vacilão. Essa é a verdadeira vida, se é que assim podemos chamar verdadeira vida. Crianças, mulheres são jogadas dos seus múltiplos barracos, assim são chamados. São jogados nas ruas como se fossem animais. Foi o governo que mandou os tais que batem naqueles que tentam reagir ao desvejo. Uma vergonha eu vejo, mas este é o pesadelo real de milhões de brasileiros que não vivem, se matam para tentar viver. Na próxima eleição virão vários enganadores beijando a criancinha doente. Político esperto merece mais um voto nulo na cara, pois vem aqui e agrada o povo sofredor. Depois vira a cara e deixam o horror em que vivemos. Estão querendo é ver todos mortos caindo dentro dos votos que passam em frente dos barracos. Eles engravatados, safados, não estão nem um pouco preocupados com a nossa gente. Primeiro quarto mundo, abatido tudo, somos apenas imundos. Jogados amontoados no morro, acham fácil viver assim. Haha, no pesadelo interminável, no inferno sem fim, aonde só Deus nos dá força pra viver. Porque político esperto merece mais um voto na cara. Morou, acordou, então não vire as costas e finja que está tudo um amor. Por quê? Ah não, não é brincadeira não, estou falando sério. De lado triste, real e brutal. Não é brincadeira não, estou falando sério. De lado triste, real e brutal.